conversando com dois anjos que desceram lá do céu. Comecei a perguntar então se comigo eles andavam. Responderam quase sempre sim. Só num momento te deixamos. E preocupado imaginei assim: é quando entra o pecado em mim. E os dois olharam em meus olhos, responderam dizendo que não, com um sorriso em seus lábios, revelaram ao meu coração: se souberes receber Jesus, do seu peito surge uma luz. Em volta dessa luz vamos ficar todos os anjos a cantar. Jesus.